suas cartinhas. De você não quero nada, pois você se convenceu do amor que eu lhe dediquei. Com o tempo e a distância, você pensou que me enganava, mas logo descobri que você outro namorava. Mas você há de pagar o que fez comigo. Suas férias vão findar, você vai voltar. E então eu lhe direi: aprenda esta lição. Segredinho igual ao seu não se deve esconder, pois ninguém não é bobo, não. Pagar o que fez comigo. Suas férias vão findar, você vai voltar. E então eu lhe direi: aprenda esta lição. Segredinho igual ao seu não se deve esconder, pois ninguém não é bobo, não. Aprenda esta lição. Ninguém não é bobo, não. Aprenda esta lição. Ninguém não é bobo, não. Aprenda esta lição.